Olá! Aqui estamos nós. Eu, o seu host no momento, Henri Rodrigues, e a minha querida companheira de aventura, de vida e de tudo mais, Camila Pereira. Olá, tudo bem, pessoal? É isso aí, estamos aqui no primeiro destino da nossa viagem, o primeiro destino da XL Trip Brasil. Esse episódio piloto, na verdade, a gente vai debater um pouquinho sobre uma coisa que a gente ouvia muito durante o período pré-viagem, que eram nossos amigos, conhecidos, pessoas com quem a gente conversava, que falavam que era preciso ter coragem para tomar a decisão que nós tomamos, para fazer essa escolha de vida, de abandonar tudo, um trabalho estável, a segurança do lar, da família, e cair na estrada por aí. Então, vamos nessa. Camila, me diga. Sim. Quantas vezes você ouviu de que era preciso ter coragem, ou que você era corajosa para fazer o que fez? Muitas vezes, na maioria dos casos, quando comentava, falava sobre isso, sobre esse projeto de vida, de viagem, a primeira coisa era: como você é corajosa? Eu também ouvi muitas vezes isso. É engraçado que no meu ambiente de trabalho, apesar das pessoas falarem, né, de que, nossa, você é muito corajoso, algumas pessoas falarem que eu era um pouco louco, mas assim, a maioria das pessoas, grande parte das pessoas, sempre me apoiou, sempre dizia, pô, mas é isso mesmo, caraca, você tá de parabéns, não sei o quê, pô, boa sorte. Você teve alguma recepção negativa quando você falou para as pessoas mais próximas da viagem? Não, acredito que não. Mas eu acho que realmente é uma coisa que as pessoas desejam, é um sentimento genuíno. Porque elas, eu acho que no interior delas, elas gostariam de fazer a mesma coisa que a gente está fazendo. Então eu acho que realmente é algo que elas estão te desejando, mas que elas queriam para si também. Acho que por isso que elas exigem sempre isso. Ah, você tem que fazer mesmo, tá certo. Tem que aproveitar. Então eu acho que é um sentimento comum e que realmente o que falta é a coragem para deixar de ser um projeto e se tornar uma realidade. É, uma coisa também que eu tomei muito cuidado antes da viagem, quando conversava com algumas pessoas, era escolher as pessoas com quem eu falava a respeito. Tem uma expressão que eu ouvi há um tempo atrás e eu adotei para minha vida, que é o nuvem preta. Nuvem preta é um tipo de pessoa que sempre que você fala alguma coisa para ele ou para ela, essa pessoa com quem você fala, você desabafa, ela chega e fala: ah, mas isso tem muita chance de dar errado por isso e por aquilo outro. Você não tem certeza que você quer fazer isso? Porque eu já vi isso, várias coisas ruins acontecerem com pessoas que tomaram essa decisão que você tomou, escolheu isso que você escolheu e não sei o que, não sei o que lá. Eu me protegi desse tipo de gente. Você também tomou esse cuidado ou não? Não. Tomei. Porque eu acho que não ia surtir muito efeito. Proteger ou não. Então, eu contei de acordo com o que eu achei que seria o tempo de contar pra cada pessoa. Mas não foi por questão de proteção, não, foi por outros motivos, nem motivos e tal. Eu sou meio escaldado com isso aí. Já tive amigos, não dá pra dizer que a pessoa não é sua amiga. Às vezes ela fala isso realmente com uma preocupação, mas essa negatividade, às vezes, sei lá, pode te contaminar de alguma forma. Não sei, acho que também é a influência da minha mãe, que é muito supersticiosa e desconfiada quando alguém... quando ela conta alguma coisa pra alguém, essa pessoa reage de forma negativa, assim. Bom, é isso. Tá, enfim. Voltando ao assunto da coragem, a gente desviou. É verdade. Ah, mas o podcast é assim. Então, tu acha que realmente o que a gente tá fazendo é digno de uma pessoa corajosa ou se auto-intitulataria... Ou tu se auto-intitularia? Ou você se auto-intitularia de corajoso? Ah, corajoso... Eu sempre fui muito impulsivo. Impulsivo com certeza. É, às vezes a gente toma uma atitude... Uma decisão corajosa por impulso. Sem meio que medir, né, um pouco as consequências. Eu sempre tive essa vontade. Nunca antes na minha vida eu tive uma oportunidade tão clara quanto agora. Estando ao seu lado, tendo adquirido os meios de poder viajar, poder pegar a estrada. E, não sei, acho que, apesar do impulso, sim, essa foi uma atitude corajosa. E você me perguntou se eu me auto-intitulo... Corajoso. Corajoso? E modesto, né? Um poquetito. E você, senhorita? Você não é corajosa? Eu não diria que... Eu sou mais humilde, eu acho. Eu não diria que a gente é corajoso. Nós somos corajosos. Ah. Mas realmente, eu acho que é uma coisa corajosa que a gente tá fazendo. Porque... Não pelo... Mas pelo fato de... De correr atrás de um sonho que a gente tinha. Mas o fato da gente ir contra muita coisa que a sociedade impõe a gente. Sim, sim, concordo. Concordo. Estudar, fazer uma faculdade, se formar, conseguir um bom emprego, conseguir um carro próprio, uma casa, construir família, todo esse esquema de vida, padrão. Uhum. Então, para fazer isso que a gente está fazendo, a gente está totalmente deixando de... segundo plano, tudo isso. Você bateu 50% aí desse checklist. Você se formou, fez sua pós, tinha tudo bem encaminhado. Eu precisava ainda... Eu tô com, sei lá, 25% desse checklist. Meu tempo também já passou um pouco mais, mas isso não vem ao caso agora. Sim, a gente tomou uma atitude corajosa com relação a isso aí, de quebrar o padrão. Isso. Quebrar o padrão social, socialmente aceito, de você ir lá, conseguir a sua profissão, e através do seu sucesso profissional, comprar uma casa, comprar um carro, constituir família. Ir pra Disney. Deus me livre, como diria Ariano Suassuna. Mas assim, a gente também foi precavido. A gente quebrou esse paradigma, mas para fazer isso, muito também por sua causa, a gente se tomou várias precauções e se resguardou, não é mesmo? Sim, porque a gente não é filho de pai rico, né? Então, tinha que realmente planejar direitinho. Sim, sim, tem que planejar. Não adianta você chegar, acordar um dia de manhã e falar assim, eu vou pegar a minha mala e os R$2 que eu tenho no bolso e cair no mundo. Brother, não vai dar certo. E desculpa se é a nuvem preta da sua vida agora. Mas é muito planejamento. E mesmo com todo o planejamento que a gente fez, várias coisas deram errado. Eu acho que esse pode ser o segundo tema do podcast. Como lidar com as frustrações. Então não vamos queimar a pauta. Mas assim, fiquem sabendo que o tanto de vezes que a gente se frustrou, que a gente achou que alguma coisa não ia dar certo e tal, não tá no gibi. Mas assim, a gente também batalhou, correu atrás até o limite do possível. Até mesmo com relação aí a última semana de preparação. A gente estava com a vistoria da moto marcada e a moto não ficou pronta, sendo que a gente já tinha um compromisso agendado aqui em Paraty, não é mesmo? Acho que isso daí é coisa dos teus amigos do Vem Preta aí. Você falou pra alguém que não devia. Engraçado, né? Porque eu me protegi, né, dos Nuvem Preta. É, então... pode ter sido eu, né? Vai saber, eu tenho protegimento. Sei lá, sei que hoje a gente tomou banho de mar, hoje já saiu a zica. Opa, já saiu a zica, só notícia boa correndo até o momento. E a gente sabe que mais cedo ou mais tarde uma notícia ruim pode vir. E estamos prontos? Não, nunca tô pronta. Tem que andar tudo como eu quero, gente. Tudo na linha, planejado. Mas não acontece. É, não, quando a notícia ruim ou uma notícia desagradável chegava, eu sempre tentava reagir de maneira... Não é positiva ou menosprezando o fato que tinha acontecido, mas assim, receber aquilo como uma etapa do desafio e seguir em frente, tentar não esmorecer. É difícil, às vezes eu mesmo cansava dessa minha... Poliana. desse meu lado Poliana. Tinha vezes que o WhatsApp apitava assim e era da oficina. Meu Deus do céu, eu já fazia. Ai, cara, que notícia tá chegando, não sei o quê. Às vezes era uma notícia boa, mas algumas vezes eram notícias desagradáveis com relação a atraso e tal. Acontece. Então assim, se você tá disposto, você que tá ouvindo esse podcast, um dia a sair por aí pelo mundo, fique sabendo. É preciso ter coragem. E encarar os desafios que vão aparecer. Com certeza vão aparecer. Mas eu acho que, independente do que ainda vai aparecer pra nós, eu acho que é super válido, né? É realmente uma experiência única na vida. Sim. Você não limpa banheiro na sua casa? Bom, pelo menos deveria limpar. Você não faz a sua própria comida? Então, aqui nessa experiência de troca, né, de hospedagem por trabalho, é isso que a gente está fazendo. Estamos aqui acampados num gramado bonito, sob a sombra de uma árvore de frutapão. E a gente está trocando essa experiência. Olha só, a gente ajuda aqui, né, com o dia a dia da pousada, o Paraty Paradiso, e consegue aproveitar ainda. Ah, isso é o negócio da coragem, de você totalmente sair do seu lugar comum, né, do seu... É verdade. Bem-estar, do seu... da sua rotina. Ah, é que tá, bem-estar. A gente não mudou muita coisa, sabe? É um banheiro estranho, tem gente não, que fica desconfortável. Assim, você tá no seu, embaixo do seu teto da sua casa, nas pessoas que você conhece e tal. É. Mas eu não acho que, tipo assim, na nossa vida que nós tínhamos de correria e tal, isso aqui não é bem-estar. Isso é uma verdade. Encarar ônibus lotado, violência urbana no Rio de Janeiro, que recentemente tem ficado cada vez mais complicado, mas assim... Acho que é corajoso realmente sair do Rio de Janeiro. Tudo é corajoso. Enfim, vamos ganhar o título de Miss e Mister Coragem. 2018. Isso aí. É isso aí. Eu vou fazer a foto do podcast, vai ser essa, e fazer uma montagenzinha assim. Vitrine, pra você já ir se habituando aos termos do... Ah, vitrine? Vitrine. Vitrine é o nome da arte que é, vai no site e encapa o episódio da semana. Então nós vamos ser os manequins da vitrine, então. É isso. Então, é preciso ter coragem, é preciso ter um pouco de loucura, mas é preciso ter muito planejamento. Não saia de casa sem planejamento. É isso. Esse foi o primeiro episódio, o episódio piloto, na verdade, do podcast xltrip.wave, o podcast na estrada. Pode ser que vocês escutem uns grilos aí, uma neve. Ah, gotas de chuva. Esse estúdio aqui é um estúdio profissional. É um estúdio completo. Tem sonoplastia. É da natureza direto. Abriu a janelinha aqui, ó. É uma maravilha. É isso aí. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado e... Até a próxima. Até a próxima. Se Deus quiser, na semana que vem. Mas a gente ainda não decidiu a periodicidade. Aguardem. Como diria o cara lá do Anonymous Gourmet, quem é gaúcho conhece, voltaremos. Things have gone this far, people tend to disappear. No one would surprise me unless you do.